fazendo seu papel. Todo mundo me pergunta o que cê faz, onde cê anda. Cê não trampa, o que cê canta? Canta rap, canta samba. Tá sozinho ou tem uma banda? Cê só canta ou você dança? E esse disco, por que não lança? Todo mundo quer saber por que é que eu sou assim. Da onde foi que eu vim, se a família é ruim. Se eu tenho pai e mãe, se eles gostam de mim. Ou se eu sou solto no mundo e me criei sozinho. Todo mundo especula se ainda tô casado. Ou se eu tô enrolado, se eu tô compromissado. Se eu sou rapaz direito ou meio abusado. Do tipo que tá com uma e olhando outra do lado. Todo mundo tá pensando que eu nado do dinheiro. Levo vida de artista, faço nada o dia inteiro. E qualquer coisa que eu faço, eu sempre levo algum. Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo até duvida se eu tenho instrução. Se eu fiz faculdade, qual é minha formação? Se eu sei do que eu falo, se eu tenho informação. Que porra de nome é esse, cara? Espião? Todo mundo tá sondando com quem que eu tô andando. Quem são meus amigos, em quem tô confiando. Se é mesmo amizade ou se eu tô me aproveitando. E com velhos amigos, se ainda tô falando. Todo mundo se interessa por coisas do além. Se a vida após a morte, perguntam pra mim também. Se eu confio só na sorte ou se eu rezo e digo amém. Eu acendo um incenso e fico estilo zen. Todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber porque eu pareço que tenho pouca idade. Se eu faço algum regime, se eu fico de jejum. Minha resposta é sempre a mesma. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Todo mundo tá achando que eu cheguei do nada. E meia-noite o sonho acaba, que nem conto de fada. Quem não sabe onde eu tive, não vim a caminhada. Pergunte a quem conhece e não vem com ideia errada. Todo mundo se pergunta, da onde é que eu tiro? Qual que é o processo, com que eu me inspiro? Será que é do divino? Se eu fico no retiro ou se é música mesmo que eu vivo e respiro. Todo mundo se preocupa, como é que eu vou fazer? Se o rap não virar, se o disco não vender. Se eu não for sucesso, do que eu vou viver? Ou se eu nem dependo disso e só tiro um lazer? Todo mundo me questiona se meu rap é de verdade. Porque eu não falo do crime, da realidade. Porque eu não chego junto, só no pai e pum. Minha resposta é sempre a mesma, cada um é cada um. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada um, cada um. Mas cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um, cada um. Cada um é cada um. Cada um representa seu papel. Cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada um, cada, cada, cada um, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada, cada,